André Cedês, o mural de Ibi Koala. Malu, Malu, a nova voz romântica do Brasil. Vem sofrer comigo, vem! Thank you.